Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia hoje traz Feras Míticas, segundo disco dos paulistas da banda Garotas Suecas. Esse disco faz parte da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Bucolismo, de Thomas Paoliello. Estou sofrendo bucolismo profundo, preso aqui nesse começo de mundo, e nada que eu disser deve fazer barulho algum. Não faz tempo que eu sofro desse mal. A série de discos que podem ser baixados pela internet é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Feras Míticas, do Garotas Suecas, é um disco muito rico e dinâmico, a notar pelas faixas cantadas por vários integrantes do grupo. O som da banda, ora muito calcado na Jovem Guarda, nesse disco passeia pela black e disco music dos anos 70. E para isso, faz jus ao uso de instrumentos, arranjos e timbres muito bem balanceados. E ouçamos agora a versão da música Charles Chacal, de Sérgio Brito, dos Titãs. Na versão, os Garotas Suecas convidaram Paulo Miklos. Confiram. É preciso deter esse animal! Cadeira elétrica. Câmara de gás. Injeção letal. Forca! Atiro na cabeça. Não tenho pena de ninguém. Não sei ser honesto. O meu segredo é conhecer o vício das minhas vítimas. Eu passo o dia preparando um crime. Por isso represento um imenso perigo. Não é meu amigo quem tem pena de mim. Divertimento é ver sangue correndo e em água bebendo banhar o neném. Não tenho medo de morrer. Eletrocutado. Matar é um imenso prazer, porque é o mais sofisticado. Garotas Suecas é Fernando Freire no baixo, Guilherme Sal nos vocais, Irina Bertolucci nos teclados e voz, Nico Paoliello na bateria e voz e Thomas Paoliello na guitarra e voz. O disco Feras Míticas foi gravado no Pendulum Studio, produzido por Nick Graham Smith e masterizado por Callum Thompson no estúdio The Exchange, na Inglaterra. E confiram agora mais uma faixa do álbum, a música Nuvem, de Thomas Paoliello, com a participação especialíssima da rapper Lourdes da Luz, do Mamelo Sound System. Um trovão bateu na minha porta. Eu abri, mas não era um trovão dos que eu já conheci. Os diamantes e Lucy, na imensidão de tudo é anis. Cubro de chumbo, tensão pra omnis. A olhos nus, ninguém vê alfa crucis. Niggas, beats, dicks, impulse. Sou trevas, sou muitas minis de mim. Levas e mais levas, de forma furtando tudo quanto é matiz. Eu posso com todo tipo de força que chegar, que chegar. Eu posso com todo tipo de força que chegar. Finalizamos o programa com a bela canção Pode Acontecer, de Thomas Paoliello. Pode acontecer a qualquer instante. Pode acontecer sem que ninguém mais descubra. Pode acontecer num momentinho qualquer. Pode acontecer até mesmo sem perceber. Uma tatuagem pode encantar, e quando você se tocar. O disco do dia hoje traz o álbum Feras Míticas, da banda Garotas Suecas. Ele foi lançado pela própria banda no site garotassuecas.com, de onde ele pode ser baixado. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produz em parceria com Daniel Roviriego, que participa do programa hoje. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.